pela direita. Aí é Pesolo 21, trive, aí direto Poços de Caldas. O transponder 5042 e o controle 10935 para o gol 18 no 7. Vai chamar pro push. está no 06, pronto para o posicionamento. Autorizado, puxa 10 acionando, chama táxi. Vai chamar para o táxi. Salvador, bom dia, Gol 1271, transfere. 1271, bom dia, da presente voo ITAP, descendo para 2.000 pés, ajuste 1013. Tá, 1013, direto, Gol 1271. O táxi do Gol 1817 está com PAB de 135, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Segue via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, me chama pronto, 1817. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, vai chamar pronto, Gol 1817. você está no ponto espera da 10 pronto. 1897 a linha decola pista 10, 60 calma. A linha decola da 10, eu vou no 897. No 271, mantendo a descida para 2000 pés, livre de restrição em ITAP, autorizada final ILSX-REI, reporte estabilizado. Positivo, Destão, descendo para 2000, reportado estabilizado, com 63, gol no 271. Controle Salvador, bom dia, Gol 1897, decolou, tá na sua escuta. Gol 1897, bom dia, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 360, a saída Arbor Elefant. Sobe ao 360, saída Arbor Elefant, o Gol 1897. 1817, chame Recife, 1260, alternando 1288. 1260, 1288, gol 1817. Estabilizada. Firmo. Confirme. Firmo. 271 completo, sinal, chame torre 1186. 86. Salvador, eu vou 1271. 271, repartição visual. Visual. Livre pouso na 10, 200, calmo. 200, calmo, vou no 271. 271 no solo 53, livre à direita. Prossegue via Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette para o 612, 1271.